Para. Vale, vale. Azul 4234, Sabe Centro Recife, 12685, Alterno 12545. Recife 12685, Alterno 12545. Azul 4234, bom dia. Bom dia. 70 à esteira. Frequência livre, Kilo Serra Lima. Bono 921, solo 02, direito 129. Direito 129, 921. Lima Papaquilo, pato táxi. Até interseção, chama ingresso no 7, Papaquilo. Dois autorizados táxis e Alfa Juliette para o gate 04. Alfa Juliette, gate 04, com 922. 093. Tá 3304, bom dia, autorizado chegada Bonfi, redução para 2509, número 4 na aproximação. Desça para o nível de voo 050. Negativo, autorizado 050, redução para 2509, tá 3304, marcada Bonfi. Esquerda via pista, reporte alinhado e pronto, Lima, Papaquilo. A esquerda via pista, Lima, Papaquilo, reporte alinhado e pronto. Guardião, você vai na escuta, doutor? Eu acho que o Lima Papaquilo não tá me recebendo não. Se tiver como fazer a ponte, tô recebendo ele alto e claro. 12545. Sim, obrigado. 06, o Papaquilo à esquerda da pista. Recebi todas as chamadas, ok? Até a troca do comandante aí. Tá livre, ingresso e pode tirar de ponto. Estável ILS, TAN 3663. TAN 3663, completo sinal, semi-torre, 1895. 1895, obrigado. 1922. Houve uma modificação pela infra-aero, o seu gate agora é o 1-1. Gate agora é o 1-1, bom, no 922. Torre, muito bom dia, TAN 3663, marcador externo, trem checado. O TAN 3663, baixo travou, pistando dela? Afirmo. Pouso autorizado, 30 graus, 8 nós. Sempre pouso, pista 10, até 3663. Papapá, no memorial, acho que o meu, a informação em curso é o hotel. Confirme o pátio que se encontra. senhor, pode 4? Mascão, Romeu, está pronto para cópia? Olá, Mascão, meu 3 a Salvador, faremos outro São Paulo, mantendo no meu pé o corredor a cheia, decola da pista 97, primeira curva à direita. O transponder é 0154 e o controle é 120 decimal 8. Romeu, mantém escuta. Bono 922, a Infraero modificou novamente seu gate, agora é o 06. Prossegue por gate 06, Bono 922. Novembro, Mariscal Romeu, o cotejamento foi correto? Confirme pessoas a bordo? Pessoas a bordo, Novembro, Mariscal Romeu? Novembro, Mariscal Romeu, paracionamento saque, se chama Etor, frequência 198, decimal 95, altímetro é o padrão. Papaquila tenta possível esteira, quando pronto, 20 graus, linha 12 nós, Papaquila. Direito, 219. 219, obrigado, bom dia. Bom dia, Santo 3663, de novo. Santo 3663, autorizado táxi de Alfa Juliette para o gate 08. Alfa Juliette para o 8, Santo 3663. Alfa, confirme o horário do seu plano de voo. 20 de novembro, Alfa, ainda, seu plano ainda não encostou no sistema, assim que encostar, chamaremos para cópia. 280, saída árvore. 280, na árvore, pela. 11 horas, o seu plano aí está chamando agora às 10, 10 e 8. Ok, eu vou checar com a ES, não tem nada aqui da sua notificação não, ok? Seria o quê? Corredor forte ou axé? Que horas foi enviada essa notificação aí via telefone? Ah, então acho que não foi processado ainda não. Vou checar ainda com a ES, ok? Aguarde. Roma 605, desce para 2000 pés, autorizado sinal IMS, a porta estabilizada. 2000, porta estabilizada, Roma 605. San 3304, desce para 3000 pés, Finegama 013, redução para 2109. Redução para 3100, reduzido para 2009, San 3304. 2209 aí, aguarde para a cópia. Senhor Oscar Romeu, está na área Estalta, no pátio 5. Se tiver em qualquer um dos lugares, está livre a acionar Shanta Taxi. November Oscar Romeu. Salvador, bom dia, Chanel 6312, estabilidade aérea. Chanel 6312, sente o tráfego avistado, chega o trem. Vento 20 graus, 79, 1013. Pouso alto, frisado. Sem chuva, pista tá seca. Livre pouso, 6312. Ok, 3179 autorizado, Chantax. Confirmar o vento pro 6312? 20 graus, 612 nós. 20 com? 020, 20 graus com 062, 6. Obrigado. Índia com Índia, notificado. Índia com Índia, para cá. Índia com Índia, homem, 144 com 3 no PLB, tinha notificado 02. Notificando então 03, decolado PLB. Vai mantendo 500 GL, ajustado 1014. E vai manter vertical da BR até inicialmente Águas Claras. Sente mais Leste Romeu, mantém as condições visuais, que negava 0 no 4. 014 graus em Caldel. O Reverão Alfa não escuta tudo solo? O Reverão Alfa está pronto para a cópia? November Alpha está pronto para cópia? Índia November Alpha autorizado Salvador para Salvador, no meu pente. O correio do Axé, decolado da pista 97 com primeira curva à direita. Transponder 0171 e o controle é 120.8. Lembrança com o meu, táxi autorizado, chama ingresso de decolagem. Poxa, né, 3-1-2, solo 1-4, direita 2-9. Direita 2-1-9-6-3-1-2. Lima Papá Quilo da presente, vai direto Ricardo. Ricardo da presente, Quilo. Da 3304, redução para 1909, desça para 2000 pés, livre LS, porta estabilizada. 2000 autorizado e LS para reportar estabilizado, reduzindo, da 3304. No corredor Axé, decola da pistola 7 com primeira curva à direita, o transponder é 0116 e o controle é 120.8. Luiz, cotejamento correto, confirme empate e pessoas a bordo. Luiz, quente, para acionamento e táxi, chama a torre frequência 1-8, decimal 9, 5, altimetrão 1-0-1-4. Para o táxi. 9, bom dia, autorizado chegada a Bonf, desce inicialmente para o nível de voo no 70, redução para 250 nós, número 4 na aproximação. Eu tenho interseção, chama para ingresso, não, 9, autorizado táxi até o ponto de espera via Pati 1 no Índia, Alfa no ponto de espera chama a torre, frequência 1 no noite, decimal 95, altímetro é 1-0 no 4, confirmando 222 a bordo e autonomia de 4 horas e 5. Afirmo, está 379, ativo 14. Paulo Salvador, Channel 6312, Lisbona, Fisburgo. Channel 6312, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa reportará antes da Juliette, 6312. Lima Papaquilo, chame Centro Recife, 1288. 2, 2, 2, 2. Prezado, Quilo, chame pro táxi. Juliette Romeu? Prossiga. Mas Juliette Romeu está agora em Pirajá, vai seguir vertical da BR até o acesso 9, senhora. Assim, a tragédia permanente na sua. Sim, mais Juliette Romeu. Trato. Tá 3859, desça para o nível de voo 050. Pesado, chame para ingresso. Vai seguir o 150 aí, companhia. 295. Olhar em matéria só essa história, claro, nós comeu. 1-6-0-5-14. Prossiga. Checa o trem, pistão 0, pouso autorizado, 20 graus, 612 nós. Está travado, gol no meio da... Problema com o meu, o som vai ingressar direito no sentido do 7, tá que está um pouco mais à frente, decolagem autorizada na sequência, deixando o eixo 10-28 livre, tráfego da, na curta final, 20 graus, 12 nós, novembro com o meu. 63-12, antes do 7. 3-12, autorizado o ingresso do site principal para o gate 1-0. Gate 1-0. Linha 2 milhas marcador externo, só um instante para ingresso, por gentileza. Sã 3304, completo sinal, chame torre, 1-1895. 1895. Torre Salvador, Sã 3304, passou o externo com cheque de trem. Excelente, continua a aproximação, 37 gol ainda na pista, agora liberação 3304. Guarda, 3304. Gol 9, força, gol no 605, são os 2-0, direito 2-1-0. Direito 2-1-0. Fala, bom dia, 605, jogando a foto, 2-2. 605, autorizado táxi via Alfa Juliette para o gate 05. Alfa Juliette, bota 1-5, 05. Os 2-0, ingresso na linha litoral, chame o controle 208, Oscar Romeu. Romeu, 208. Já volta, pode parar. Sã 3304, 1-0, checado, 40 graus, 12-9, 1013, pouso autorizado. Pouso autorizado. após bridge, 4199. Serra Delta, Juliette Papel, uma paralela em frente ao mercado extra, sem interferir com o eixo da 190, vai manter 500 pés até no resolve. 7 de novembro, Alfa está pronto? Alinhado, cabeceira no 7 de novembro, Alfa. Após a decolagem do 150 companhia, vai alinhar e manter, Bravo Police. Da 3304 no solo aos 22, liberou a direita via Eco 29. Da 3179, vento 020 graus com 612 norte, só completar alinhamento, tem livre decolagem. De novembro, Alfa, tá pronto? 20 graus, 629, decolagem autorizada. 04, autorizado táxi de Alfa e Juliette para o gate 02. Alfa, Juliette 02, 3304. Tá 3259, redução para 2109. 210, 3259. O visual com ele ponta alta breve, 90 razão meu, livrando o corredor ar, certo? O visual acelerando. Sim. Mas Zé Romeu confirma posição? Mike Juliette Romeu, confirme posição. Juliette Romeu, a nova andação, Romeu. No axé, dá volta. Controle 1208, direita no axé, o Indy November Alpha, até o regresso. 3179, decolado aos 24, 1208, boa volta, boa volta. 208, boa, tá 3179. Bravo Cliff, tá pronto? 50-612, decolagem autorizada, U, isca. Mandou muito bom dia, tá 3179. Bom dia, tá 3179, contato radar, suba para o nível 340, vai direto Leda. Direto Leda, tá 3179. 35217, desce para 2000 pés, autorizado final LS, porta estabilizado. Descendo para 2000, autorizado final LS no zero, reportará com estabilizado, 5207, fica. Controle Salvador, Índia November Alpha, decolado e ingressando com o Rio Axé nessa escuta. Bom dia, Índia November Alpha, mantém-se condições visuais, que negão no 013, reporte fora da barra. No 013, reportando fora da barra, Índia November Alpha. Controle 35217, autoriza após pelo voo adiante externo. Negativa, após pelo mantenha chegado 35217. Gente, mantenha chegado 35217. Bravo, Silvice, bom dia, mantenha-se condições visuais, que negão no 013. Reporte no farol da Barra, informo que um tráfego, um Charlie 150, a sua posição de 2 horas a 3 milhas. Prossiga. Índia November Alpha, informa o tráfego, um Alpha 109, fazendo toque remetiva no Terra do Leste Bravo Delta. Aqui é com Delta, informação em curso, é o hotel, está pronto a cópia? Aqui é com Delta, autorizado, Salvador para Manaqui, mantendo 1.000 pés, decola da pista no 7, com a primeira curva à direita, no corredor Axé, transponder 0125, controle 120, decimal 8. Tá 3859, desça para 2.000 pés, que negama 013, livre ali essa porta estabilizada. 2.000, reportador estabilizado, tá 3859. No noite, decimal 95, altímetro é o padrão. Salvador, bom dia, Xenair 6225, com informação hotel, autorização para Brasília. 6225, informação hotel, confere, pronto, copia. Para, copia. Xenair 6225, autorizado Salvador para Brasília, nível autorizado é o 320, decola da pista 1-0 com primeira curva à esquerda, saída Momo, Nitsa, após fluido, após reservador pelo uísque 1-0, após de acordo com a rota prevista no plano de voo. Transponder 5172, o controle 120, decimal 8. Autorizado Brasília, no 320, declarando da 1-0, com primeira curva esquerda, na saída Momo, transição Nitsa, pós Nitsa, fluido, uniforme 1-0, até Formosa. Transponder 5172 e controle 120, decimal 8, Xenair 6225. Poxa, né, 6225, TG metro correto, é pode pronto para posicionamento. Chamarei. 35297, complete sinal, Sami Torre, 1189. 295, obrigado, 297. Salvador, cordial, bom dia, Tripe 5217, estabilizado no lock da 1-0. Bom dia, 5217, Tripe, reporte externo, checado trem, 40 graus, 9 nós. Quartarano externo, Tripe 5217. A 3179, Sami Centro Recife, 1251, e alterne 13325. 251, 3325.